originais relatando o nosso sentimento. A falha de uma equipe mudando o destino de um homem. Campeão é aquele que transmite alegria. Campeão é aquele que transmite a paz. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. O Brasil está de luto, silêncio absoluto se espalha pela cidade afora. Enquanto um se desespera, o outro chora, procurando explicação para a falta de sorte que leva as pessoas à morte. Deixando a solidão para aqueles que ficam chorando e ao mesmo tempo lembrando os velhos tempos que você esteve aqui, fez o Brasil e o mundo vibrar e sorrir de emoção e alegria. Todo mundo sorria e logo 35 anos ele faria. Mas a morte veio antes sem poder evitar. Curva da morte, como se conformar? Lembranças muito tristes de um caixão. A metade do Brasil está embaixo do chão. O braço direito da Fórmula 1, com muito respeito, me atrevo a falar que Deus o tenha em bom lugar. E que todos que lutaram para ser alguém sejam homenageados. O piloto, o cantor, o equilibrista e o palhaço. Dessa forma vou mostrar que o rap é cultura, cantando as mensagens que aprendemos nas ruas. Desabafar e expressar um triste sentimento. A morte de um campeão nos corrói por dentro. É como se ele fosse da nossa família. É dia 4 de maio, ele morreu faz 3 dias. O Brasil não se conforma e chora com a morte de um homem que mudou a história. Muitas vezes na Fórmula 1, ele foi o número 1 e o primeiro lugar no nosso coração passou a conquistar. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Com cabeça de homem, coração de menino, exercendo sua profissão com muito carinho. Brasil abalado, destino errado no nosso modo de pensar. Não, não é fácil parar de chorar. Mais difícil é parar de expressar esse sentimento. Originais relatando nosso sofrimento. Afinal de contas somos brasileiros, cantando um rap em homenagem a um companheiro que se foi e deixou muitas lembranças na tela da TV. Quantas esperanças de ver o Brasil sempre na liderança. O Brasil te ama e não vai te esquecer. Quantas emoções na tela da TV. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão.